Pois você quer bem a outro alguém. Seu meigo olhar nunca me fez. Vive a buscar quem não ama você. Eu quiser amor, ser o outro alguém, para dar valor a tão grande bem. Gosto de você, pra que negar? Todo mundo vê em meu olhar. E pode estar certo de que amado ou não, gosto de você. Que negar, todo mundo vê em meu olhar, e pode estar certo de que amado ou não, gosto de você.